aí, Rodrigo? Tá sumido, compadre. Fiquei sabendo que tu tava lá na Alemanha, meu. Porra, o bagulho lá é louco, hein? O que que você ouviu lá, compadre? Ouvi grito sufocado, vi o mal por toda parte. Pulseiras de prata, terror, concreto, grade, se achando o máximo. Os tech bem bundão, essa é a vida vivida na detenção, ilusão. Decepção foi o que conquistei com coração, sem emoção, típico fora da lei, sei. Enquanto a solidão incomoda aquele que sobrevive longe da moda. É foda ter que pagar pra ver o tempo passar, pra liberdade rever. Viver em paz. Mas não consigo entender por que que tem que ser. Viver como leão enjaulado, considerado um lixo, tratado como um bicho. Sem motivos pra sorrir, sem sossego, sem paz, sem direito de ir e vir. Enfim, sou assim, cobra criada nas baladas e violência. Ex fora da lei, comecei na adolescência, fumando maconha, bebendo cerveja, cheirando pó. De favela em favela, de B.O. em B.O. em Mudi, mal a pior, de Ceilândia, Planaltina, levado na brisa. Mas aí, Daya, como é que é? Mas com pé firme na pista. Aí, Rodrigo, você veio de qual bonde, compadre? Aí, vim lá do D. Aqui é outra fita, hein, mano? Aqui é fundão, bloco G, tá ligado? Ah, mas aqui puxa em qualquer lugar, rapaz. Aqui é do conceito. Continue assim, vai, vai pro buraco. Vai pro buraco, vai pro buraco. Continue assim, vai, vai pro buraco. Vai pro buraco. Sei que não foi pesadelo a sua realidade, pois o que você viveu aí, só Deus quem sabe. Concretos, grade, volto a dizer, sou Daya, guindaste. Um sexto vencido, já era, um abraço, saí de cabeça erguida. Olho pra trás, não deixei rastro, ciente como tá a rotina na prisão, onde uma pá de mano tão castelando o mundão da prisão pra expansão. Gladiei, enfim, venci, pois do fechado ao semi-aberto demorou e tô aqui, atribulado diariamente pela mente dos polícia que me julgam ser esperto, free calculista. Tudo isso deixou baixo, ele tá devagar, pisou no freio, o mano tá a fim de parar. Não teve nada em vida louca, só decepção. Típica história vivida na vida de um ladrão, por correrias erradas, teve sua vida parada. Mas a segunda chance tá aí, meu camarada. Esqueça o passado, Rodrigo vive o presente, pois é dele que o meu futuro depende. Como disse Jesus Cristo, aqui na terra, se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como disse Jesus Cristo, aqui na terra, se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Continue assim, vai, vai pro buraco. Vai pro buraco, vai pro buraco. Continue assim, vai, vai pro buraco. Vai pro buraco, vai pro buraco. Como disse Jesus Cristo, aqui na terra, se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Como disse Jesus Cristo, aqui na terra, se não tiver pecado, atire a primeira pedra.